Salvador 9183 da Gol para pushback em acionamento, na posição 5. Autorizado, chama o táxi 193. Chamará para o táxi 983 da Gol. Autorizado, Salvador, move 97 direito, corredor Axé, controle 1208-0123, o Fique Aberto. Para Recife em 1288, na negativo 126-0352. Quebec Serra. Time é Torre 1895, confirmo com o POB com a Torre, ele 16. No 403, essa identificação na chegada PONF, voando PONF para interceptar a chegada, no ideal desça para 4000. Ajuste Salvador 10016. Autorizado Salvador EL 1140, Golfo 977 da EL Veda. Após o ideal 5111-555-595. Bate o 3, me pronto 3. Bota pronto, Felipe. Já posso saber se passa. Aquilo que é Quebec Serra. Mandou o gol 1397, na fim da informação de autorização para São Paulo, quando possível, portão 4. 1397, Salvador Congonha, autorizado, nível 360, pesulou 16, pista 90, curva direita, saída da EL, Leda Bridge, controle 120-8, transponda 5112, do 1397. 360, aprovado, São Paulo, pesulou 10. Decordão no zero, direita da EL, Leda Bridge, 208-51-12 no transponder, 1397. Portão 4, chame pronto, 1397. Portará, 1397. Ground your 6140. Gonna get to 02 again. Direct for to copy, clearance to Salvador. To Montreal, level 250. So there, 6140, send by to copy, QNH 1016. Send by to copy, QNH 1016. Salvador, 983 da Gol para o táxi com 199 a bordo, Galeão, 3 horas e 44. 193, confirmando quantos a bordo? 199. Livre táxi, pátio mundial, quanto espera 1895, 1016. Pátio Índia e Alfa, no quanto espera 1895, me com 1016, 983. Salvador. Bom dia, é o 983 da Gol, se aproximando do ponto de espera da 10 pronto. Bom, 983, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 983. Através do parque do Pitua Sul, com o Fox Lima. O Fox Lima, também torre. Quando nós desse malazinho. Torre Salvador. Bom dia. Papai, vamos ver o meu foco de lá. Dom 1983, autorizado a linha e decolar, pista 90, vento 100 graus, 99. Autorizada a linha e decolada, 10983, tá bom. Papá Romeu Fox Trot Lima. Romeu Fox Trot Lima, confirma intenção de pouso, 351 no site. E autorizado direto, pátio 5 BTA. Pátio 5, confirmando? Afirmo. Romeu Fox Trot Lima, inicia uma curva à esquerda da presente, autorizado reporte na final do pátio 5. Eu o repórter na final, pátio 5, o meu Fox Trot Lima. Fox Trot Lima, vento 1190 graus, 10 nós, nenhum tráfego vai reportar. Reporte quando em solo controlado. Depois será solo controlado, Fox Trot Lima. 983, bom dia, Felipe. 2500. Gol 983, bom dia, contato radar, número 360, na saída da El. Da El 360, 983. Quebec, você é autorizado a decolar pista 97, vento 090 graus, 109, um bom voo. Meu Fox Trot Lima, decolar 232, chame controle em 120 nesse momento. Faltam 4 pushback, acionamento. Seu Antônio? Agora sim. Acionar 390. Por gentileza. 1208. Prato, seu Quebec. Bordo, autonomia de 350, alterna Salvador, pronto, frente táxi. Até a saída do Porsche 3. Até a saída do 3, 35, 59, 100. Direto bom ou patrulha? Tá autorizado. Prato. Ajuste 190 no 5. 190 no 5. Copy. Salvador Maceió, Alpha Level 250, via Upper Width 58, runway 10, left turn, full car, departure Aracaju Transition, Salvador 120.8, and it's call code 5116, Ocean S6140. Partial 1208, soft code, must set 5116, 5116, send by to push NSRAP 102, Ocean 6140. Stand by, one and wait for your cue. Madonna. Quantas milhas é petrol de Zinca? Ah, mais 5 milhas aqui. O voo, se cima. Táxi 1397 com 147 a bordo, 4 horas e 10, alternando Galeão. 1397, direita, ponto de espera 1895, 1015, Boleano. Bom, bom dia, direita, 1895. Até mais. 5595, segue o gol, ponto de espera 1895, Boleano. Sai o gol, ponto de espera 1895, braço. Tipo 4-0-6 autorizado, Vaduna, essa pro intercepta, desça 2 mil pés, ajustando a 0 no 5, é poste estabilizado. Autorizado a Vaduna, descendo para 2 mil pés, com ajuste no 0 no 5, reportará estabilizado, tipo 4-0-3. Gol 1923, chame Recife no 251, alternativa 3625. 251-3325, bom dia, senhor. Igualmente. Azul 4207, desça para 4 mil pés. A Justiça de Salvador é 1095. 4 mil pés, 1015, Azul 4207. IP 5595 autorizado, alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, 5595. 140, it's approved, startup. Stand 02, report to Alice Tech. Approved, start, startup, we'll call for Tech. Site tripulado 238, chame controle 20-8, bom voo. 208, bom dia, 397. Controle Salvador, 1397, decolou, perfil da EL. 1397, contato radar, subindo para o 360, site da EL. 360, perfil da EL, 1397. Felipe 5403, está interceptando o localizador da... Felipe 5403, chame Torre, 1-8, decimal 9. Chama Torre, 1-8, 95 graus, 5403. Salvador, bom dia, Felipe 5403, receptor localizador, ele era da 1-0. Felipe 5403, está sendo avistado? Aguarde, está livre, vento 1-0-0 graus, 1-1-9, altímetro 1-0-1-5. 5-4-0-3, gente, aguardando, está livre. 403, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 119. Livre pouso, 110, 5403. 5403, baixada travada? Agora, 5403. Gente, livre pouso. 5595, decolar 240, chame controle 120, decimal 8. 208, correto? Salvador AltriP 5595, decolou na sua escuta. 5595, batata radar subindo para 140 na saída coral. 140 tinha copiado da El Leader, mas solicita a liberação da restrição de 20 milhas direto coral. 140, taxi at the right, taxi India Alpha to Hyundai Point, runway 10, when landing, call tower 118.95. To the right, India Alpha, holding point 10, call tower 118.95, we're going to take 140. Para 207, lista para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado ILSXT, reporte localizado. 2000 pés, 1015, autorizado ILS, ajuda para 207. Do Lu, desça para 4000 pés, ajuste 10015. 4000 com 1015, posso jogar pelo Lu. Confirme para Tonho? 5403 livrou na pista. 5403, chame solo 121.9 no solo 42. No solo 119, 5403. Bom dia, 5403 livrou na pista. 5403, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi de Alfa vai reportar antes da Juliette, 5403. Channel 6140, holding point 10, ready. Channel 6140, clear to line up and take off, runway 10, wind 100 degrees, 08 knots. Clear for line up, and runway 10 and take off, Channel 6140. 6140, Juliet, Pátio 3, trip. Azul 4207, torre 1-9-95. Torre 295, 4207, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, final da 10. Azul 4207, continua a aproximação, guardando pista livre, informo. Mano na vida, o Xaner já iniciou na rolagem, o vento 100 graus, 099. Gente, aguardando, Azul 4207. 397, chame Recife, 1251, alternativa no 3325. 251, 3325, bom dia. Livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 1 no zero, não. Autorizado pouso, pista 1 no zero, azul 4207. Oceanet 6140, airborne at 46, Sabadell approach 20.8, good day. 20.8, thanks, good day. Salvador, departure Oceanet 6140. Oceanet 6140, radar contact climbing to 250, Puka Depart. Zero, Puka Depart, Oceanet 6140. Call 2591, call cadence, my arrival is sent to hotel 050. Quando eu vou dessa via 2000 pés, ajuste em Salvador na 095, autorizado ILS, que seja posto localizado. Para 2000, foco no Zulu, qualidade. 1-0-1-5. Solo 47, livre à direita, solo 21-9. Livre à direita, 219, 407. Bom dia, 4207, da Júlia, 207, taxi via Alfa, reporte na Júlia. Alfa chama a Júlia, para 207. Juliette, para 207. É, Bessa, Juliette, Portão 1. Portão 1, via Juliette, tá bem, Bessa. Opa, Romeu, Foco no Zulu, estabilizado ILS, visual comigo. Foco no Zulu, chame torre, 1-8, decimal 95. 1-8, 95, foca meu. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Foco no Zulu. Meu Fox Romeu Zulu, bom dia. Você pode iniciar o machado travado? Machado travado, Fox Romeu Zulu. Fox Romeu Zulu, livre pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 1-1-9. Livre pouso para Fox Romeu Zulu. Personagem 6140, contact Recife Center, frequency 126.85, enable 125.45. Personagem 6140, Salvador, approach. Salvador approach control, channel 6140, 12685, 12545. Zulu no solo 55, livre direito, solo 121, nesse 9. 121, nesse 9. Alfa, informe o Pátio que dá para o seguinte. Eu estava 20, This is call established. Correction 15, incident 2591. Despite ingress. Yeah, Alpha reporting today, thank you. Você poderia pôr gentileza a colher uma batida de gentileza, por favor? Sim, é de BR. É BR, por favor, muito obrigado. Coluna 738 na Chega da Mar e desce até o 060. 060, Chega da Mar, 738. IP5595, tá 5 milhas de Corão, serviço radar terminado, chame o controle Léo, frequência 9201. Bom dia, na Chega da Mar, prossiga na descida até o 070. Descida ao 070, está reduzindo para 50, escolhido pelo espaço de redução. Gente, de redução, número 3 na aproximação. Reception, localize the Brazilian Foxtrot 591. Brazilian Foxtrot 591, tower 18, decimal 95. 18.95, tower Brazilian Foxtrot 591, good morning. Hotel Tower, Brazilian Force 2591, final LS X-ray 1910. Brazilian Force 2591, continue approach, report landing gear down and look at KNA105. You call Brazilian Force 2591. Model Tower, Brazilian Force 2591, on the final approach, landing gear down and lock to landing site. Brazilian Force 2591, clear to land 1810, wind 100 degrees, 10 knots. Clear to land 1810, Brazilian Force 2591. Pista para 2000 pés, ajuste em Salvador 190 no 5. 2000 no 0, 0. Gol 1738, desça para 3000, ajuste no 0 no 5. 3000 no 0, 1 no 5, gol 1738. Gol 1260, desça para 4000, ajuste no 0 no 5. Para 4000, com ajuste no 0 no 5, gol 1260. Toma 044, reporte localizador, tá autorizado o procedimento. Autorizado, X-Ray-10, reporte localizador, gol 044. Uniforce 2590, grounded 05, approved, backtrack, vacated. To the right, on Taxi Hotel, to Military Pool. Roger, please back track, back here on the hotel, bringing in for 251 to Military Pool. Brazilian Force 2591. Roger. Few frequency, Brazilian Force 2591. 1-5-9. Uma 738, interrupção para 1809, número 2 na aproximação, seguirá o número 1, só 7 milhas. É o Boeing 732. Iniciando a 260, interrupção para 1909, número 3 na aproximação, seguirá o Boeing 732 da Gol, está 8 milhas. Iniciando a redução para 190, Gol 260. Localizador, Gol no 044. 1-0-4-4, complete aproximação final, exame torre, 1-9-9-5. 2-9-5, 1-0-4-4. Gol 1-7-3-8, descendo para 2000, integral tráfego para 6 milhas. Reporte estabilizado, localizador. 2000, chamo estabilizado, localizador, Gol 1-7-3-8. Localizador, X-ray da 1-0. Gol 1-0-4-4, bom dia, continua a aproximação, reporte, trem baixado travado, ajuste 1-0-1-5. 1-0-1-5, reportará, trem baixado travado, Gol 0-4-5. Autorizado 3.000 pés, Gol no 2.000. Gol 2.003, mantendo o nível de voo 1-7-0 na escuta do controle. Desculpe o controle. Travado, Gol no 044. Gol no 044, livre pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, pistão no 0, Gol no 044. A 3198 na chegada da Mari, desce até o 050. Passa 12, está precisando da LS, Gol 1732. Gol 1732, chame torre, 1-8-9. 18-9-1732. Gol 1260, desce para 2000, reporte localizador. 2000 chamará no localizador, 2000. 1-7-3-8, continua a aproximação, reporte no extremo, está travado. Reporte, está travado, 1-7-3-8. Thank you. 1044, no solo Zulu 3, livre à direita, solo 1219. 1219, Zulu 044. Táxi via Alfa, reposta em seu Juliette. Alfa, seu Juliette, 044. Zoro, gol, no 260. Zoro, 260, torre, 1-8, decimal 9. 18-95, bom dia. Chegada Mari, desce até o 060. 060, chegada Mari, desce até o 060. Pode mandar direto no TAP. Estimação rodando pista livre. 260. Fixo autorizado. Direto no TAP, olha aqui. Afirma, só um minuto, coordenar a saída. Solo 1-5, livre à direita, solo 1-2, 1-9. 2-9. Salvador, bom dia, eu vou no 738. Gente, o gol, táxi via Alfa, reporte em seu Juliette. No 738? Reporte em seu Juliette. Reporte em seu Juliette. Próximo Juliette, gol 044. 044, Juliette, portão 4. Portão 9, gol 044. Portão 04. 04, 044. Uno 260, no solo 1-7, livre à direita, solo 1-2-1, décimo 9. 1-2-1-9, ao livrar, gol, 1-2-6-0. Paulo Salvador, bom dia, eu vou 1260, Lebrão. Dois 1-0, táxi via Alfa, reporte 1-2 Juliette. Alfa, reporte 1-2 Juliette, 1-2-6-0. Do 98 desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 5. Reporte localizador. 1-0-1-5, ajustado, 2000 pés, reporta estabilizado, portanto 3-1-9-2. Sanem 6255 desça para 3000 pés, ajuste em Salvador 1-0 no 5. 3000, 1-15, Sanem 6255. O gol no 738, ingresso Juliette, portão 5.